gente vê como que era essa perseguição aos trabalhadores que tentavam se organizar no sindicato. É importante que a gente conheça essa história, né? Como a mídia se dirigia a essas pessoas que eram perseguidas na época. Muitas vezes, nos jornais, inclusive no jornal A Tribuna, aqui de Santos, essas pessoas eram procuradas nos jornais com o rótulo de os indesejáveis, porque muitos eram estrangeiros e que as autoridades queriam expulsá-los, expulsá-las do Brasil. Então, muitas vezes vinham as matérias nos jornais como indesejáveis, né? E eram as pessoas que eram assassinadas, presas, expulsas do Brasil, os trabalhadores e trabalhadoras que tentavam se organizar. E a gente trazendo essa discussão para hoje em dia, é muito interessante que essa política de extermínio dos indesejáveis para os poderosos, para a grande mídia, continua sendo a mesma coisa, a mesma política de anos atrás. Então, essa questão da ditadura e da democracia que a gente vive hoje, a gente vê que na realidade, no dia a dia, na prática, não mudou muita coisa. Então, assim, a gente está com muito prazer hoje recebendo a Débora, que vai se aprofundar mais um pouco no tema crimes de Estado e vai falar da experiência dela e das Mães de Maio, o belíssimo trabalho que elas desenvolvem. Peço a atenção de todo mundo, principalmente quem não conhece ainda as Mães de Maio, para o que a Débora vai falar, que ela tem a ensinar muitas pessoas que estão aqui hoje. Débora. A voz é sua, Débora. Quer sentar? Vem cá. Não, tranquilo. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Débora, eu sou coordenadora e fundadora do movimento Mãe de Maio. Esse movimento, ele nasceu em 2006, quando o Estado de São Paulo sitiou a nossa periferia e o Estado, e executando vários jovens negros periféricos. Meu filho foi um deles. E desde então, eu caí numa depressão muito profunda, mas acreditando que eu estava vendo miragem, por tomar um remédio muito forte para poder voltar à pessoa que eu era, porque eu estava já em estado vegetativo, sem comer, sem beber. Mas eu tive a visita do meu filho no quinto dia que eu estava internada. E eu fui internada com... Assim, eu resisti para não ir no hospital. E está aqui meu marido e o irmão dele que me pegou, que me levou à força, porque ele via que eu estava morrendo aos poucos, em cima de uma cama. Quando no quinto dia meu filho apareceu, eu achava que eu estava vendo miragem, mas não foi miragem. Esse texto e esse depoimento está no livro do Luta Luta, no primeiro livro que nós lançamos. Quando foi no outro dia, eu nem dei muita confiança pelo jeito que ele apareceu, me arrancando de cima daquela cama. Eu nem dei muita confiança, mas no dia seguinte eu vi os dedos dele cravados nos meus braços. Quando ele apareceu para mim, ele deixou uma missão. Eu não entendi que tipo de missão era aquela. Ele falou: mãe, levanta daí que eu não quero a senhora aqui comigo. A senhora tem que lutar por mim só por justiça. Mas a senhora tem que lutar pelos que estão vivos. E quem são esses que estão vivos? Todos vocês que estão aqui na minha frente. E todo o meu exército de filhos que nós adquirimos durante esses 8 anos de caminhada, de luta contra os genocídios da nossa juventude pobre e negra, que são o alvo preferencial da instituição policial e do Estado. E quando eu recebi alta, eu fui atrás de uma mãe que eu vi que ela também teve o seu filho executado no Dia das Mães. Meu filho morreu um dia após o Dia das Mães, em 2006. E eu cheguei pra ela e de novo eu falei: não, vamos, que eu conheço o caminho da justiça. Puta que pariu, como eu tava enganada. Eu achava que só o fato de eu saber onde que é a escadaria do Fórum de Santos, eu achava que eu conhecia o caminho da justiça. Mas aonde eu tive a pior decepção, porque aqui Santos é uma cidade conservadora, uma cidade fascista, aonde há trocas e favores, não existe justiça. Como até o dia de hoje não houve justiça para nossos filhos. Mas nós não se encobardamos. Nós fomos atrás de cada uma mãe que perderam os filhos. E nós, aqui em Santos, foi um numeral de 15. Mas nós não conseguimos atingir Guarujá, que era a menina dos nossos olhos. Porque no Guarujá foram 29 pessoas. Fora os desaparecidos, porque é uma prática do Estado de matar numa região e enterrar em outra, para poder bulir a estatística. E nós não conseguimos avançar no Guarujá. Aí o que, que aconteceu? A gente também soubemos que em São Vicente foram 12. Porque foi muito curto o espaço, foi um espaço de uma semana, que se mataram mais de 600 jovens no estado de São Paulo. A maioria periférico, porque não mataram aqui no nosso filé mignon, aqui de Santos, que é no Gonzaga. Não houve homicídio no Gonzaga. Não há homicídio no Gonzaga. Essa que é a realidade. Mas a gente sabe que há homicídio, sim. Lá na zona noroeste, onde eu moro, há homicídio, sim, em São Vicente, onde é a cidade mais carente da nossa região. Como também não é diferente no Guarujá. No Guarujá ainda é pior, que é mais explícito. Ninguém faz nada. Eles tocam o terror na população e a população fica amordecida. E as Mães de Maio tentam fazer esse trabalho a nível estadual, a nível nacional, de dizer nós não podemos se curvar perante o Estado fascista e o Estado terrorista. Porque nossos filhos não morreram como terrorista, nossos filhos não morreram como escravo, nossos filhos morreram como ser humano, pagaram de uma guerra que não era deles. Meu filho pagou por uma guerra que não era dele. Mas o meu filho morreu, a morte dele não foi em vão. Disso cada um pode ter certeza, a morte do meu filho não foi em vão. Porque Mães de Maio nasceu para transformação. As Mães de Maio não querem poder, as Mães de Maio querem justiça. É diferente. Quando o coletivo Casa Deber, que eles chamam as mães para participar, muitas delas não podem vir porque no sábado é o pior dia para nós, Movimento Sul, Mães de Maio. Mas para elas é um dia gratificante porque elas trabalham em salão de beleza e é o dia que elas mais ganham dinheirinho. Então a gente tem que respeitar e eu estou aqui substituindo elas. Porque as Mães de Maio, ela tem um grito, ela transformou o estado de São Paulo, a polícia militar a respeitar essas mulheres. Porque nós temos, exigimos respeito. Nós exigimos respeito. Porque o estado pode ser um gigante, mas as Mães de Maio é muito mais. Nós não se curvamos, porque quem matou nossos filhos foi eles, mas quem mata muito mais com a canetada é o judiciário. Quando a gente pede a desmilitarização da polícia, a gente não pede só a desmilitarização da polícia, a gente pede a desmilitarização do judiciário, da sociedade e da política. Porque é a mão do mando de gente que tem a lei, o dinheiro e as armas a seu favor. E atrás de cada homem fardado tem um capitão do mato. Então a gente tem que ter essa consciência e a gente temos. A gente temos, nós viramos lei no estado de São Paulo, mas nós não queremos lei, Mãe de Maio. Que as mães não precisam de dia. Quando eles viram que a gente ia transformar o dia 12 de maio no dia das vítimas do estado, eles fizeram outra lei agora, os políticos. Eles fizeram de 12 a 19 de maio, é a semana estadual das vítimas da violência policial. Esse título representa as Mães de Maio. Esse título representa as Mães de Maio. E nós estamos aqui para gritar, nós estamos aqui para transformar e dizer que nós não aceitamos a mazela do Estado. Nós podemos fazer a lei, o direito do povo, o poder do povo é as ruas, não é quatro paredes. Quatro paredes é fascismo, a gente continua em discussão, a gente vê um monte de discussão em quatro paredes, falando para nós mesmos. Nós temos que gritar na rua, não podemos ter medo da rua, a força do povo é na rua. Nós sempre gritamos que a força do povo é na rua. E a gente tem que se unir. A gente não podemos dividir. A gente tem que fazer somatório. E o que aconteceu aqui hoje, para mim é o melhor alimento para minha alma. É o calor humano. Eu preciso do calor humano. Eu preciso do colo de cada um de vocês aqui. Para poder suprir a falta do meu filho. E eu quero dizer e deixar bem claro, a minha luta é por vocês, para ter um país melhor. Vocês são o futuro do nosso país que está sendo exterminado. Nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos que temos um país que tem apenas pena de morte decretada pelo poder de fascista, como esse governador que está aí. Porque foi ele que apertou o botão para vir para a polícia vir para a rua matar, porque ele é dono, ele que manda. É ele que manda. E a gente não queremos, porque os próprios policiais, eles são vítimas. Eles são vítimas desse sistema porque é pobre matando pobre. E a gente tem que educar. 76% dos policiais no país, com a articulação das mães de maio, que é a desmilitarização. Os 24% é os coronéis. E nós temos assim, uma carta de alforria assinada de lápis. Qualquer um apaga. Mas nós queremos legitimar que o coronelismo tem que acabar. O coronelismo tem que acabar no nosso país. E depende de cada um de vocês. Porque a transformação está dentro de cada um de vocês. Só vocês que não sabem. Quando a gente fala que cada preso é um preso político, só eles que não sabem, a gente legitima essa fala. Todos presos é um preso político. Só eles que não sabem. Então, eu estou aqui dizendo, implorando e clamando para vocês. Saiba apertar o dedo na urna. Não tente querer só pensar no seu bolso. Fazer discurso acadêmico vazio. Porque na prática a gente sabe que não funciona. Cada um sai correndo atrás do seu e esquece a sua raiz. E a raiz é a luta. É a luta de base. Vocês não podem esquecer de onde vocês saíram. A gente tivemos hoje a visita de uma aluna, que eu não vou falar de qual é a universidade, querendo fazer um TCC, uma pesquisa. Nós já fizemos vários TCC, várias teses. A gente não faz mais TCC, porque se forma, esquece o movimento Mãe de Maio. Se forma, esquece o movimento Mãe de Maio. E nessa universidade se matou um jovem e ninguém, todo mundo se calou. E o Ricardo é presente dentro do coração das Mães de Maio. Ricardo presente! Presente! Presente! Ele não morreu, Ivão. A mãe dele está aqui, jogaram a mãe dele e não tiveram, no colo das Mães de Maio e não tiveram a coragem de correr atrás do prejuízo. E nós, Mães de Maio, exigimos que aquela universidade tem que ter o memorial Ricardo. Porque foi causadora desse homicídio. Porque se calaram. E eu quero dizer que a Bienal, a 31ª Bienal, está lá as Mães de Maio, contemplada. Nós vamos mostrar o que foi a ditadura e o que é a ditadura continuada dentro de uma democracia fascista. Nós vamos mostrar que aquelas valas do cemitério de Perus, descendo mais 200 metros, você vai encontrar as valas da democracia que ninguém, todo mundo esconde, porque são pobres e negros, periféricos. E nós estamos colocando o dedo na ferida. Porque quem morreu foram nossos filhos. Foram nossos filhos que morreram. Foram pais, foram irmãos, foram os avós, bisavós e tataravós. Todos mortos no mesmo dia. Esse dia longo que persiste em não acabar. Foram mortos pelas mesmas mãos que muda de corpo. É a mão do mando de gente que tem a lei e o dinheiro e as armas a seu favor. É a mão do capitão do mato que está atrás de cada homem fardado. É a mão de gente que dá nomes à avenida e estrada que atravessam essa terra. Mas lembre-se, foram nossos filhos que morreram e não tiveram funeral. Não viraram monumento e não viraram nome de rua. Eles viveram 13, 14, 15, 20, 30 anos. Carregamos ele em nossa barriga. Nós demos a luz, nós demos a vida. E isso nós não vamos esquecer. Por que que querem tirar esse pedaço de nós? Essa parte amputada, essa dor que dói como uma fisgada do membro que já não existe mais. Se querem calar nossa lágrima, se querem que nossos mortos virem comida de saúde, é nosso dever não deixar. Mesmo que nos amedronte com fuzis, mesmo que nos aprisione com as leis, eles não vão viver alimentado do meu medo. Não podemos ter medo. Não podemos ter medo da bala. Não podemos ter medo do açoite. E vocês? Vão me ajudar a erguer esses mortos? Vão me ajudar a erguer esses túmulos? Não podemos deixar nossos mortos virar comida de saúva. Temos que lembrar dos nossos. Temos que lembrar dos mortos. Esse é o dever dos vivos. Esse trabalho não é um trabalho perdido. Muito obrigada.